tristes das horas alegres do meu coração. Violão, meu violão, das horas tristes das horas alegres do meu coração. Quando a boca diz que sim, a cabeça diz que não. O que é alegre e triste, tudo canta meu violão. Violão, meu violão, das horas tristes, das horas alegres do meu coração. Ai, violão, meu violão, das horas tristes, das horas alegres do meu coração. Com a chave que eu tenho, posso abrir o coração. Dentro dele sempre encontro queixas do meu violão. Violão, meu violão, das horas tristes, das horas alegres do meu coração. Violão, meu violão, das horas tristes, das horas alegres do meu coração. No meu rosto ninguém vê um sinal de aflição. Minhas penas, minhas mágoas, tudo sente meu violão. Vou cantar minha canção, dedilhando doce pinho com a bossa do João. Violão, meu violão, das horas tristes, das horas alegres do meu coração. Violão, meu violão, das horas tristes, das horas alegres do meu coração. Violão, meu violão, violão, meu violão.